na companhia do meu bloco de rima. Passo direto pra de cima pra ver um sol na... Sim. Os prédios alaranjado que minha vista alcança do outro lado. Me deixa inspirado, hoje eu vou escrever. Os MC nas rodas de free, mostro o que tem de bom em si. Ali me vi fazendo isso por lá. Sim. Amando o que faço, não perco o foco. Passar pros compassos, eu posso livre. Pra mim isso é VIP. Essa é minha vida de fazedor de rap. Rua, vaga na calçada, suviano, sample de boom bap. Caneta na mão, chá no balcão, na chapa um pão com manteiga. Na mente o disco do Kamal e o sorriso da nega. Compenetrado, penso no espaço a ser dado em missão. Ouvindo o sermão, dizer que foi foda a sessão. De free na calçada, parada que alimenta a alma. Orquestra na sarjeta, só tem beatbox, palma. Dispensa comentários, como a beleza da manhã que nasce. O brilho da fé nos olhos contrasta com sono na face. Dos que vai de casa pra casa quando se despede, sintetizo o que tem de melhor ao bater nos pads. Ops, não esqueço o Fruit Loops, demo de quem fode a Klux. Quando fecha oito pesadona e pensa Def Jux, vai segurando. Eu sou real como a vida, sem surreal, Emicida, morou, mano? Na companhia do meu bloco de rima, passo direto pra de cima pra ver um sol na... Sim. Os prédios alaranjado que minha vista alcança do outro lado. Me deixa inspirado, hoje eu vou escrever. Os MC nas rodas de free, mostro o que tem de bom em si. Ali me vi fazendo isso por lá. Amando o que faço, não perco o foco. Passar pros compassos, posso livre. Pra mim isso é VIP. Porque eu entendo como o tempo é diferente. Tem nada a ver com hora, não. Nada a ver com relógio e ponteiro, nada. Tempo é vida, vida pra mim é 7 da matina, T16 linha pesada. Na calçada, com olhar de sono, como quem acorda de um sonho. Nessa condição me ponho, pior que vou direto pro trampo daqui. Os MC não testa os mic, os mic testa os MC. É quente. Esse é o pensamento, mano, de quem volta a ter 15 anos quando vê o KLJ tocando. Marechal improvisando, tá se ligando. Só quem é vai sentir do que eu tô falando. O sol já vem e a lua vai dormir. Quanto tempo tem que a gente tá aqui? Amor, cê vai ter um eterno e verdadeiro. Eu deixo claro pro resto que a rima chegou primeiro. Salve, salve, rinha dos MCs. Criolo doido, time do louco. Duelo de MCs em BH. Batalha do Santa Cruz, liga dos MCs. Batalha do conhecimento, um só caminho. Tá ligado, irmão? E aí, bocada forte, perhaps. Programa freestyle. E aí, Fábio Rogério? Daquele jeito, hein, rapaz? Tá com nós também.